31197, decolado 215, chame controle 120, décimo 8. Evo, controle 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, da 3197, cruza 2000 pés. 3197. Tem 3 mensagens. A sua mensagem está intercortada, Salvador? São 3197, contato radar, da Olinda Bridge, sub, mantenha 360, 3 horas da presente, Leda. Ok, vai voar Leda da presente, 3197. Visou a pontinha, já na final, guardião. Enche frequência livre para coordenação, não atrasa frequência de cortar no setor. É, tudo bom. Até. Vento estágio 085 graus com 159. Filhosão 6728. 28 complete final, chame torre 11895, bom pouso. Obrigado, 1895. Muito boa noite, 6728, Webjet. 6728, muito boa noite, Webjet de altímetro no 015, repórter baixado travado. Baixado travado, 120, 105. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardo. Objeto 6728, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 142. Autorizado pouso, 10, 16728. Boa noite, será minha indicação. Chega da mar, se mantém 4 mil pés e formas de na 05, 30 da presente para hoje, tá? Boa noite, estamos cientes, então 3662, obrigado. confirmar o vento do 6728? Vento 080 graus, 159. Obrigado. Sete 6728, salas 22, livre à direita, chame solo. 7 Recife, 1251. Boa noite, o 6728 objeto livre, ano 6728, boa noite, autoriza ataque Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, comandante. Gente, mantenha-se na linha do litoral 500 pés e aporte através do Parque de Pedro Sul. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3662, estabilizado no LS, baixou e travou. TAM 3662, Azuljato, vento na 015, autorizado pouso, sistema 0, vento 080 graus, 13 manchas. Pouso autorizado para o TAM 3662 com ajuste no 015. Meia, ano 3, Samuel Salo. Autorizado Brasília, via Eupreso Luna 7, nível 360, saída árvore, transição elefa, pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5564, frequência do controle 120.8, gol 16, 13. Cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 03. Guardião 06. Guardião 06, Mitone, 118, decimal 95. Brin, a 500 pés, vou interferir com sua aproximação. Tá ciente do tráfego, 3662, obrigado. Torre, Guardião 06. 06, visual for base da TAN, nacional no 0. Visual. Gente, autorizado cruzar a final no 0 até o pátio do GRE. O vento 080 graus, 12 nós, informando no solo 4 horas. Da presente, está autorizado cruzar o no 0 direto para o pátio do GRE. Informando no solo controlado, Guardião 06. 3662, solo 34, livre à direita, e chame solo. 121, no despo 9. 121, despo 9, então 3662. Boa noite, TAM 3662, livre ao aviso. TAM 3662, boa noite, da táxi Alfa Juliette, portão 08. E Alfa Juliette para o portão 08, 3662. Guardião 06, considero solo 37, frequência livre. Solo Salvador, APSA 6560. APSA 6560, boa noite. Informação em curso é a Vitor, aguarde cópia. Ciente da Vitor, aguardando a cópia, o 6560. APSA 6560, copia. Prossiga. Autorizado, Serra Bravo Eco Golf. Nível 340, saída Momo, transição Nissa, pista 10 com primeira curva à esquerda, ACL 5572 e a UPZULU 19. Escutei. UPSA cargo 6560, autorizado Manaus, Eduardo Gomes no 340, saída Momo, transição Nissa, com curva esquerda após saindo da pista 10, 5572 ao transponder na UPZULU 9. APSA 6560, protegimento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. chamar a puxa de acionamento 656. Guarulhos autorizado, 360, decola da 10, curva direita, da El Lida Bridge. Após Bridge, voa até Zulu no meia, Bravo até o Zulu e após conforme, volta do plano. Controle opera 120, decimal 8, aciona 5570. Autorização 360, decola da 10, primeira curva da El Lida Bridge, curva da El Lida Bridge. Confirma nível? 620. Tá correto, tempo. Livre, chame táxi. Tá, 3. Tá, sua posição de 2 horas, 39 milhas, mesmo rumo e destino. Praticamente a posição de 3 horas, tem que atenção para o nível de 2 horas. Voo no 799. pontos na posição de 440 mil. No mesmo número de voltagem.